ódio, não ligamos mais pra nada. Morte aos inimigos, nossa alma tá lavada. Se passa da linha, eu juro, nem Jesus salva. Aqui nós troca bala e dá troco na porrada. Amo todos meus guerreiros sem medo da farda. Cortando os nossos, vivemos pela espada. Paredão batendo, tem de sobra bunda e arma. Quem vive na margem não se afoga nessa água. Não escolhi meu sobrenome, me chame no vulgo. Nós que tá na pista, tá de bicho, tá de puto. Uma prata pesada e puma no meu conjunto. Se não é selvagem, não faz parte do meu pacto. Isso é sobre carinho, afeto, crença ou a falta disso tudo. É sobre todos que viveram sozinhos e quando foram amados não sabiam o que fazer. Onde sua religião estava na escravidão. Sou artesão do meu próprio caminho, vítima da falta de abraço do mundo. Síndrome de Estocolmo pela violência. Moro no sorriso da incerteza. Esses olhos não enxergam com clareza. Vítima da minha grandeza. Abri minha própria empresa. Latifundiário. Comprando terreno nas cabeças que me odeiam. Eu escolho quem senta na mesa. Dividido o pão e todo o mal que me rodeia. Sem padrão de beleza. Minha cidade tem meu rosto, minha pele. O ódio ao próprio espelho é fictício. Morremos pelos nossos, como o cosplay de Cristo. Nessas ruas a inveja é o pior vício. Polvora nas esquinas, pensamento de presa. Existe um motivo de uma vida depois da areia. Ninguém entra nessa festa, ela já tá cheia. Não tá de sem no pés dessa gostosa, novo tipo de sereia. Alguns caras com medo, com a mão cheia. Quem tem um futuro agredido não tem medo de cadeia. Minha pele é diferente, ela não é feia. Se ama minha cultura, porque me odeia. Sem ter que chorar.